Thank you. Muchas ascoyotas, muchas que ninquellas, muchas que piereras, muchas asesinas. Sinas, cocha narezao, mucho corazón. Ane, a que, a se, a to, e tipa, buenas, te pena, bona da fatari, yuca no fochani, se quiere nastari, macha ni mezquinas, cacha de sescadas, muchas se, paquedas, muchas cabochas. Simas, mate coração, mate senho som. A que, a se, a mo, a se, a pita. Cubanas, quibanas, tagames, caras. Onde se, pepenes, a que se nisquenes. Iscanas, buscanas, que se sentenes. A que ti, o que nes, que nes, eu sei, eu sei. Com sem, inas coração, onde o ser e ser. Ana age Patta se se On to be so nice To not say that Don't say that But to feel it's a success Thank you. Get your mind, but you get all the life. If you say, won't you get, I can enroll by that. Won't you enough, won't you well, say you're gonna fight out. Won't you get something up, won't you get more fun out. Won't you get your nice and pop, I'll take your coat, your wall, don't want to sit back. What you can have got enough? What you say, the Janas, I just a little for us. What you say, what you did, how can I put us? I just say, what you see, what you get off, you say. So nice, it will be so nice. What your paradise? I see, I get, I will, I say, I see, say. Mi canage, on te sait parna, tu sais, mon chonat, on te sait parla, ben y sait, apparaît, et tu sais, tu sais, à cani, on te sait, à can what to say. I will be that tossy nice, want your paradise. I see, I see, I see, I see ya, papa. I just tried. Singing some shit. Let's see if I find the text. Ah. Wait, wait, wait. Je sais qui est mort, moi je t'y n'oublie. Oh yeah, et comme on verra, qu'un tu coração. A sa ta tête, je vais te venir faire un bain. Oh, je sais pourquoi moi, tu qui nous parle, ma seule vie soprani, tu ne t'y d'oprani. Si volta à vous à tre, on fait t'y vous fala, moi je sais qui est mort, moi je t'y n'oublie. Oh yeah. E como verão, quente coração. A salta de ti, vinte de mim, que arrivem. Hoje sim, já se sim, já quer se me pera. O parei dormir, sou pensei úmida. Rivinho, me desce, não nesse para. O gene, o velho, que se o prará. Olha, e como verão, quente coração. Santa dice venti per avere mini che ven. Chi ven? Chi ven? Se viu si que amor, no que que vou fazer, e passou nem parou, mas olhe só pra mim. Se voltar, vos atreio, peti o fala, o te sei que amor, o feti no prará. Olhe, e como verão, quente o coração. A sata te chime, te pera, pa minha menina. Chassa. Where's Sharon? Sharon is... Elle est dormie. Sharon, I do it for you one time. Salta de ti ven que nena que ni ven. Oye, sé si que amor, come mi cosa si. Que paso sin paro, mas oye soprani. Si volta a vos a tre, o peci bufala. Oye, sé que amor, un feci ni un prada. Oye, un feci ni bram, oye que curasao. Aquel tío no la dene de qui pira ven. Oye, sé si que amor, oye ni cuprada. De amor se para, olha se sopra ni. Se volta a luz até, eu vou te ufala. Vira te zu amor, olha te zu prará. Olha, e como verão, quente o coração. Essa da titi vem te que fica vinena. Pode ser e prará, o te digo assim. Se passou nem parou, mas olha sopra ni. Se volta a luz até, o peti ufala. Oce sei fi amor, o feci u prada. olha, é como o verão anticoração. Saudade de te ver e me cabimento. Wonderful.